cidade, acenda uma luz na escuridão. Como, pois, invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão daquele de quem não tem ouvido? E como ouvirão se não houver quem pregue? Conformosos sobre os montes, formosos são os pés dos que anunciam a paz, das boas novas de Jesus. Acenda uma luz, deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha. Sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos,